Calma, você tá nervosa? Só vamos conversar. Ah, e sua namorada? Ei, eu não tô nem lembrando dela. Eu quero é ficar com você. Eu quero é você. Vem cá, deixa eu sentir esse teu corpo quente. Você gosta de mim? Te adoro. O telefone tá tocando. Deixa o telefone tocar, esquece o telefone. Ah, atende lá. Ei. Alô? E aí, Kut? Ei, Potter, já te avisei que eu tô com meu esquema aqui, meu. Você tá me tesourando, cara. Tchau, tchau. Não, pera aí, meu. Quer desligar, desliga. Mas a sua mina tá indo pra aí, cara. O quê? Ouve só. Estava indo para o baile quando a encontrei em direção à sua casa. E você encontrou ela? Estava tão linda, amiga, e tão perfumada. Comecei a puxar conversa que não existia. Ela só falava em você e de você nunca desistiria. Arrependida de uma briga que vocês tiveram. Que você é o homem que ela sempre sonhou. Estava indo te encontrar toda cheia de amor. Nossa. E agora, o que é que eu vou fazer? Num dia você engana, no outro o enganado é você. E agora, o que é que eu vou fazer? Num dia você engana, no outro ouve só. E agora, o que é que eu vou fazer? Num dia você engana, no outro o enganado é você. E agora, o que é que eu vou fazer? Num dia você engana, no outro ouve só. Sua atenção, a convidei para um salão. Vê direito, hein, meu irmão. Comentei várias paradas que você dela falava. E acrescentei bem mais. Aí que tá jamais certo, a trocaria, mano, por outra mulher. Pra ela ficar sossegada, que você não estaria em casa. Valeu. Tinha saído com os seus pais, mas ela já tinha ligado e falado com a sua mãe. Que confirmou que você estaria em casa. Nossa, que zica braba. E agora, o que é que eu vou fazer? Num dia você engana, no outro o enganado é você. E agora, o que é que eu vou fazer? Num dia você engana, no outro ouve só. E agora, o que é que eu vou fazer? Num dia você engana, no outro o enganado é você. E agora, o que é que eu vou fazer? Num dia você engana, no outro ouve só. Depois de muita conversa e eu só enrolando, ela me dando atenção, mas já se retirando, disse assim: ó, Panther, me dá licença, mas eu preciso ir embora, encontrar o meu amor. A gente precisa conversar, se entender, pra ficar tudo bem. Bem? É mal. Sinceramente, amigo, agora é com você. Eu tentei de tudo e fiz de tudo que podia fazer. Ela deve tá chegando, não dá pra correr. Você e a outra aí, como é que vai ser? Se vira malandro, vê se dá um jeito. Te aviso como amigo, um amigo do peito. Sempre vai já ser. Te dei vários toques e você não ouviu. Sinto muito, meu velho, a casa agora caiu. E agora, o que é que eu vou fazer? Num dia você engana, no outro o enganado é você. E agora, o que é que eu vou fazer? Num dia você engana, no outro ouve só. E agora, o que é que eu vou fazer? Num dia você engana, no outro o enganado é você. E agora, o que é que eu vou fazer? Num dia você engana, no outro ouve só. Ei, Panther, dá um tempo aí, cara. Ó, gata, não me leva mal, mas você vai ter que sair fora. Mas por quê? O que que aconteceu? Nada, depois a gente conversa. Tchau. Porra, Panther, você salvou minha vida, cara. Por quê? Agora você está sozinho? É, ela já foi, mas por quê? Você lembra aquele primeiro disco, Deus Te Ama? Ouve só. Entre uma peça não vai fazer confusão. Ah, não acredito. Então quer dizer que é tudo mentira? Pode crer. E agora tá 1-1. Aí eu que dispensei a mina, seu filho da...